chão. Ô novinha, se prepare, vai descendo até o chão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. A novinha experiente já nasceu com esse dom. A novinha experiente já nasceu com esse dom. Thank you.